Meus amigos e irmãos, ao mesmo tempo filhos espirituais, queremos lembrar a todos vocês aqui presentes e aqueles que nos escutam essa passagem do nosso editorial da revista Jesus Está Chegando, número 12 de janeiro de 89. A hora é esta. E vós tendes consciência disso. Já vos disse que da mesma forma como se deu o apressamento do progresso material dos povos, nestes últimos 50 anos, dar-se-á a precipitação dos acontecimentos que farão maduro, para a glória ou para a dor, o espírito humano. Um tempo, dois tempos e metade de um tempo. A inauguração do Templo da Boa Vontade, o Templo do Ecumenismo Irrestrito e Total, é ato primordial dessa selagem divina que está ocorrendo agora, porque a família legionária compenetra-se cada vez mais da sua responsabilidade neste final de ciclo. Bem-aventurados os que estejam no Templo da Boa Vontade, ou que de uma forma ou de outra permaneçam ligados a ele para todo sempre, de forma a atravessar o período do sétimo selo, o silêncio no céu por meia hora, e em seguida, ao tocar das sete trombetas dos anjos apocalípticos. Quanto ao silêncio no céu por meia hora, podeis observar que se trata de um fato inusitado em toda a tessitura do Apocalipse, que apresenta em suas páginas um relato de sons abaladores: trombetas, vozes, trovões, relâmpagos e abalos violentos, tempestades, terremotos, maremotos. E de súbito, após o Cordeiro de Deus abrir o sétimo selo do Apocalipse, que acontece? Num relato tão cheio de barulhos, de ruídos, de tremores, simplesmente isto: silêncio no céu. Faz-se, bem que curtamente, silêncio e no céu. E lá, na verdade, sim, é lá que se decidem os destinos da Terra. Algo de muito sério, pois, se avizinha. Não resta a menor dúvida, pois o clima de suspense dá-se no mundo espiritual. E tudo começa lá, no mundo invisível. E os que ali habitam tem melhores informações sobre todas as coisas a acontecer do que nós, homens mortais. E mesmo assim, eles, que têm maiores e melhores notícias do que nós sobre os fatos que decidem a vida do planeta Terra e sua humanidade, e também a vida deles no mundo espiritual, eles ficam como que alertas, a ponto de permanecerem silenciosos por meia hora. Por quê? Porque se aproxima, nada mais, nada menos, o julgamento divino da humanidade, no novo ciclo que se abre para a civilização, verdadeiramente civilização civilizada. Quanto aos seres humanos, registra-se uma indagação angustiada. Haverá novas advertências e oportunidades concedidas pelo alto. Cessou a mediação do Cristo, de Maria Santíssima, do Espírito Santo, o Paráclito, o Espírito da Verdade. Que ocorrerá afinal? Vejamos. Após o Cordeiro de Deus abrir o sétimo selo e haver silêncio no céu por cerca de meia hora, João, evangelista e profeta, vê que aos sete anjos que se acham em pé diante de Deus foram entregues sete trombetas. Nisto apareceu outro anjo e colocou-se diante do altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que, juntamente com as orações dos santos, o deitasse sobre o altar de ouro em face do trono. E subiu da mão do anjo à presença de Deus o perfume do incenso com as orações dos santos. O anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e lançou-o por terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Só então os sete anjos, com as sete trombetas, se prepararam para tocar. O sétimo selo que vivemos expõe um momento solene na história do mundo, e o templo da boa vontade é a chave mística que abre esse portal. Pois ao lado da expectativa dos anjos e dos homens, espíritos e seres terrenos, ante o silêncio no céu, instala-se no plano invisível também um clima de respeito sagrado. Todos se colocam a ouvir a oração dos santos que sobe aos mais elevados páramos celestiais. Mas qual será a resposta de Deus? Ela não demora, pois o toque das trombetas e tudo o que lhe sucederá proclama uma intervenção do Criador do Universo, até que se estabeleça neste planeta a sua divina e misericordiosa graça. A sua divina e misericordiosa ordem. O seu divino e misericordioso governo. Eis porque os legionários de Deus, com a sua perseverança, e Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. E mais afirmou: se fiel até a morte, e eu te darei o quê? A coroa da vida. Estão criando um karma benéfico. E é bom explicar isto agora mais uma vez. Karma não quer dizer desgraça, mas sim causa e efeito, resultado do que fizermos, porque não há um ato nosso sequer que não tenha consequência. Jesus disse que pagaremos até o último ceitil pelos nossos erros. E ceitil, explicava o irmão Zarur, era a mais desprestigiada moeda naquele tempo. Pagaremos até por um tio que tivermos imperfeitamente pronunciado. Uma palavra, dizia o irmão Zarur, pode salvar uma vida, também pode perder. Então o karma pode ser benéfico ou maléfico, depende de nós. Karma não quer dizer azar, sofrimento, desgraça, apenas causa e efeito. Realizemos boas causas para podermos receber bons efeitos. Graças, Senhor. Tu sabes que temos coragem para enfrentar tudo. Se for da tua vontade, as tira do nosso caminho as pedras de tropeço, aqueles que querem saber mais que ti. E quem quer ser melhor que Deus torna-se pior que o diabo. Pai nosso que estás no céu, vamos orar juntos. Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas. Como perdoamos a dos nossos ofensores. Como perdoamos a dos nossos ofensores. E não nos deixes cair em tentação. Não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino. Porque teu é o reino. E o poder. E o poder. E a glória para sempre. E a glória para sempre. Amém. Amém. Divino Mestre. Divino Mestre. Cuja misericórdia nos sustenta. Cuja misericórdia nos sustenta. Médico de todos os médicos. Move o teu olhar compassivo para os nossos doentes. Move o teu olhar compassivo para os nossos doentes. Todos esses irmãos. Todos esses irmãos. Em quem vamos pensar. Em quem vamos pensar. Na hora da grande vibração da família legionária. No Brasil e no mundo. No Brasil e no mundo. Disseste, Senhor. Disseste, Senhor. Para nos fortalecer. Para nos fortalecer. Pedi e Deus vos dará. Pedi e Deus vos dará. Deus não é indiferente nem à morte de um passarinho. Deus não é indiferente nem à morte de um passarinho. Se teu filho te pede um pão, tu lhe dás uma pedra? Se teu filho te pede um pão, tu lhe dás uma pedra? Se teu filho te pede um peixe, tu lhe dás uma serpente? Se teu filho te pede um peixe, tu lhe dás uma serpente? Ora, se tu que és mau, sabes dar boas coisas a teu filho? Sabes dar boas coisas a teu filho? Que é que não dará o Pai que está no céu? Que é que não dará o Pai que está no céu? Por isso mesmo, Senhor. Por isso mesmo, Senhor. Queremos pedir-te. Queremos pedir-te. Que coloques neste copinho d'água. Que coloques neste copinho d'água. O remédio perfeito para cada um de nós. O remédio perfeito para cada um de nós. Aquele remédio. Aquele remédio. Que colocaste nas águas do Jordão. Que colocaste nas águas do Jordão. Ou nas águas de Siloé. Ou nas águas de Siloé. Remédio celestial. Remédio celestial. Que restituiu a visão. Que restituiu a visão. A um cego de nascença. A um cego de nascença. Nós te pedimos. Nós te pedimos. Divino médico. Coloca neste copo d'água. Coloca neste copo d'água. O remédio celestial de cada um de nós. O remédio celestial de cada um de nós. E que estes doentes. E estes doentes. Em quem vamos pensar. Em quem vamos pensar. Doentes do corpo e doentes da alma. Doentes do corpo e doentes da alma. Estejam onde estiverem. Estejam onde estiverem. Recebam neste momento. Recebam neste momento. A bênção da tua cura. A bênção da tua cura. Na força desta corrente, em nome de Deus. Na força desta corrente, em nome de Deus. Graças, Senhor. Graças, Senhor. Dá-nos a divina paz. Dá-nos a divina paz. Que prometeste àqueles que vivem o teu novo mandamento. Que prometeste àqueles que vivem o teu novo mandamento. Verdadeiramente acreditamos no teu poder e na tua presença. E tu disseste. E tu disseste. Minha paz vos deixo. Minha paz vos deixo. Minha paz vos dou. Minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo. Eu não vos dou a paz do mundo. Eu vos dou a paz de Deus que o mundo não vos pode dar. Deus, que o mundo não vos pode dar. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Nem se arreceie. Nem se arreceie. Porque eu estarei convosco. Porque eu estarei convosco. Todos os dias. Todos os dias. Até o fim do mundo. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra. E paz na terra. Aos homens. Aos homens. E às mulheres. E às mulheres. Da boa vontade de Deus. Da boa vontade de Deus. Não há segurança fora de Deus. Quem confia em Jesus? Vamos em frente, por quê? Deus está presente. Viva Jesus! Em nossos corações. Para sempre.